A Câmara Baiana do Livro, né, em parceria com a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, Secult, vai levar para a décima, tá, levou, né, para a 14ª Bienal do Livro do Rio de Janeiro, ah, o melhor da produção editorial da Bahia. Durante 11 dias de Bienal, estão sendo expostos e colocados à venda livros de editoras e autores baianos. Além das obras dos escritores, será exibida uma programação audiovisual toda produzida na Bahia. E a gente está aqui já no telefone com o presidente da Câmara Baiana do Livro, Aurélio Schomer, que já está aqui no telefone e vai falar com a gente sobre essa iniciativa. Boa noite, Aurélio. Boa noite, João Carlos. E aí, tudo bom? Tudo bom. Pois é, eu não sabia que você tinha mais essa faceta, né? Porque a gente já se conhece de um tempo, Erika Salerno. Depois eu vou dizer de onde a gente se conhece. Ah, depois sou eu, né, João Carlos? Mas... Que conheço os entrevistados. É uma velha e grata amizade. Pois é, mas aí vamos falar um pouquinho logo, Aurélio, dessa coisa da Câmara Baiana do Livro, né? Como é que tá aí, que tá funcionando aí dentro da Bienal? Vocês estão bem posicionados? Como é que tá o stand? Como é que tá a curiosidade em torno dos lançamentos da Bahia? Conta um pouquinho pra gente como tá a feira aí. Quando eu saí de lá agora há pouco, teve um comprador lá que levou R$1.500 em livros da Bahia. Nossa, Bahia, né? Nossa, que legal! Inclusive do Alex, né? Já que o Petro está aí, né, com vocês, com a história de Roberto Pires, levou 4 exemplares, assim, só um comprador que para levar para bibliotecas. Ah, que bacana! Enfim, há um grande interesse institucional e do público em geral. Uhum. Pelos livros das editoras baianas. Quer dizer, a gente fica se perguntando aqui por que a gente não veio antes. Pois é. Eu queria, inclusive, assim, acho que mal começo a Bienal, mas você já deve ter uma ideia da importância, né, dessa participação na Bienal, assim. Como que você está sentindo? Por que que ficou esse arrependimento? Ai, deveríamos ter vindo antes. Porque, na verdade, é o seguinte, a indústria editorial baiana teve pontos, assim, teve momentos na história em que ela acompanhou uma certa ascensão da Bahia, e depois dos anos 70, dos anos 60, quando o Pinto de Guerra fechou a Editora Progresso, nós entramos numa decadência que não foi suprida pelas outras boas iniciativas, né? Uhum. Tivemos a Macunaíma aí com Glauber, né? Tivemos a Editora de Itapuã, com o Demerval Chaves, mas não supria aí a Corrupio, a Edufo, não supria... A Progresso, né? Não tinha tempo, né? Exato, mas nós não tivemos mais a distribuição nacional, não tivemos mais a edição de dos nossos melhores autores por editoras baianas, né? Foram acabados editados em São Paulo, e o processo também não havia mais apoio público, o governo do estado incentivava uma ou outra publicação independente, sem mercado, sem se preocupar com essa questão da distribuição e da divulgação. Uhum. E talvez por a gente olhar um pouco para o próprio umbigo, né? Quer dizer, aquela coisa, achar, não, era esse pessoal que está escrevendo aí, não é essas coisas, não é isso tudo. E nós não valorizamos a Bahia como o resto do Brasil, principalmente o Rio, São Paulo, valoriza o produto Bahia enquanto arte, enquanto cultura, enquanto literatura. Uhum. E aqui nós encontramos toda essa receptividade, toda essa curiosidade. Você fala, tem um stand da Bahia, todo mundo fica curioso, todo mundo quer ver. Ah, que bacana. E assim, é a primeira vez, Aurélio, que tem isso, né? Um stand da Bahia aí. É a primeira vez, Veja só. Que... É uma luta que a Câmara assumiu desde no ano passado, a gente está batendo. Uhum. Nessa tecla. Olha, se é para ter um incentivo público, o primeiro incentivo público do Estado deve ser nos ajudar a trazer as editoras baianas para os grandes mercados consumidores. Certo. Né? Deixa eu só saber uma coisa. Qual é o universo hoje que vocês estão trabalhando aí? Quantos autores baianos estão aí em exposição, né, os livros? Quantos títulos? Só para a gente ter um pouquinho de ideia de número, né, para a gente não ficar falando assim no abstrato. Nós estamos com cerca de 1.500 títulos com 5 mil exemplares. Nossa, é muita coisa, tá? Né? Legal. Isso inclui as editoras baianas, não só editoras baianas, às vezes temos a Álgama, que é uma editora de psicanálise, que edita não só autores baianos, como de outros lugares. De Salvador até 50, né? Como? De sua autoria tem 50 livros? Não, tô brincando com você. Exemplares? Sim, não. 50 livros. Títulos? Títulos, não. Tem uns 5. Não, títulos eu só tenho 4. 4 livros. Só, né? Coisa pouca. Só, né? O cara, 4 livros. Agora, Aurélio... Já tem mais 2 prontos, tá? Vai sair coisa aí. Aí, tá vendo? Tem que marcar de você vir aqui pra lançá-los com a gente. Deixa eu te perguntar, além dos livros, né? E autores baianos e tudo mais, o estande também vai contar com uma mostra de audiovisual baiano, né? Como é que se deu essa seleção dos vídeos que estão sendo exibidos? Bom, essa parte a gente teve o entusiasmo da BCV no início, né? A gente lançou a proposta, a ideia, mas a gente esbarrou num problema. E eu acho que, por um lado, é justo, por outro lado, vamos entrar numa grande discussão, que eu particularmente, até por pouco que eu tô entrando na área de cinema, eu entendo como justa, que é a remuneração por exibição. Uhum. Então, a BCV chamou muita gente e a maioria dos produtores, dos realizadores, disse, não, peraí, pode ser um curta, pode ser um longa, eu não vou exibir de graça. Sim. Mesmo que seja para representar o Estado, mesmo que seja por uma questão de princípios, quer dizer, a TV não compra filme, o Estado não pega, não dá nada para o filme realizado. Você realizou o filme, foi lá com a cara e coragem, fez o filme, muitas vezes sem patrocínio, e você não tem remuneração, não tem reconhecimento em remuneração. Então não está sendo exibido nenhum filme, é isso, Aurélio? Não, está sendo exibido. A TV nos deu vários materiais. Ah, tá, o material da TV. Inclusive de produções independentes. Uhum. E alguns vídeos que se conseguiu ainda, né? Alguns curta-metragens e alguma coisa da própria Câmara, que tem autores que fizeram documentários aí, pessoa que já é ligada à literatura, que fez alguns documentários, DVDs, que a gente está vendendo no stand, né? Então há uma programação, o tempo todo fica passando programação da Bahia num telão. Uhum. Para quem passa, até para chamar atenção para o stand, é interessante, né? Ah, legal. Agora é o seguinte, os autores, alguns deles estarão pessoalmente, inclusive, nos stands, né? Isso existe uma programação, não é isso, Aurélio? Exato. Amanhã temos aqui João José Reis, né? Está chegando também aqui, que é uma estrela em ascensão da nossa literatura. Certo. Um grande historiador, né? Publicado pela Companhia das Letras. Sim, sim. Mas é importante, nós consideramos, mesmo sendo uma editora de São Paulo, é importante porque é um baiano, né? Só que a gente quer ter editoras fortes na Bahia, e essa é a nossa intenção, para no futuro o João José Reis ser, alguém como ele, ser publicado por editoras baianas e distribuído nacional e internacionalmente. Uhum. Que é o ideal, né? Que o cara não tenha que sair daqui, né, Aurélio, para conseguir uma editora, passar por toda a dificuldade que às vezes se tem, né, de reconhecimento, e tudo isso. E não é tão difícil isso. Isso depende de um pouquinho só de apoio. Certo. É só uma questão de mudar o foco. Uhum. Porque o foco se gastou muito. Se você pegar o que o Estado gastou nos últimos 10, 15 anos em livro, se gastou bastante. Uhum. O que ele gasta na estrutura burocrática em relação ao livro é muito. Só que o Estado não incentiva, não dá um centavo. Para a distribuição, um né? Um centavo não digo, não vou exagerar. Mas dá muito pouco para a produção cultural das editoras baianas. Uhum. Você vai ter a posição para os autores, a janela de oportunidade profissional para os autores, um caminho de carreira no momento que você tiver editoras. Uhum. Assim como não há cinema sem produtoras de cinema, não há teatro de grande projeção sem companhias de teatro organizadas. Qual o caminho, então, Aurélio, na sua opinião, então, para melhorar? Seria de recurso mesmo? O apoio público se dê à cadeia profissional. Certo. Quem tem uma atitude profissional, uma proposta profissional, uma ação voltada para o mercado, para o profissional, algo viável, tem o apoio. Uhum. Na verdade, então, olha, ele seria destinar os recursos de uma maneira, digamos assim, mais sensata, seria isso, né? Do que investir em outra, sei lá, em uma publicação. A Bahia, a gente tem uma manifestação cultural muito forte. Uhum. Então, de repente, a gente fica olhando para a manifestação cultural e esquece a produção cultural. É verdade. É daquelas partes que são... aquela produção que todo mundo conhece, que é aquela coisa que diria até convencional, né? Que é cinema, teatro e literatura. Uhum. Né? É daqui, que não existe editora que funcione tem um funcionário que vá e tem que receber o salário no fim do mês. Não existe produtora de cinema que funcione sem um funcionário que receba o seu salário todo mês. Não é uma manifestação cultural que ocorre uma vez por ano, o cara vai lá, faz uma festa e aquilo recebe o recurso e depois vai para casa fazer outra coisa. Isso é verdade. É produção cultural. Isso cria uma indústria editorial. É, a indústria editorial do Paraná, por exemplo, emprega 20 vezes mais pessoas do que a indústria editorial da Bahia. Uhum. E não tem razão, né? A gente tem uma população maior, a gente tem uma atividade econômica em geral equivalente, né? Não é pra gente ficar atrás, né? Tudo bem a gente ficar atrás de Rio, São Paulo. É pra ficar bem na frente, porque não. A nossa marca é muito maior. Verdade. A nossa marca cultural da Bahia, ela vende muito mais. É. Nós temos a melhor marca na literatura. A gente tem Jorge Amado, a gente tem João Baldo. Tem toda uma história na literatura. É. Isso chama também. Aurélia, eu queria te dar parabéns pela iniciativa de você estar aí, né? Abrindo fronteira mesmo, porque, né? A facão, né? Porque é um negócio que não é moleza, não. Você meter a cara, comprar essa briga, né? De ir para aí, lutar por isso. Eu acho muito bacana. E, assim, parabéns da gente. Conte aqui sempre com o programa, para o espaço aberto, o microfone aberto, para você contar, trazer o pessoal que está produzindo, escrevendo. E essa batalha mesmo de fazer com que as editoras baianas tenham mais visibilidade lá fora. Exato. Agora também que não fique só a crítica, João Carlos, a gente tem que agradecer o através do Marcos Meirelles. Ah, com certeza. Que foi do Fundo de Cultura que trouxe essa verba. O espaço foi uma tendência da Secretaria de Cultura, o espaço da Secretaria de Cultura. Então, hoje uma compreensão, é uma compreensão tardia, mas veio. Ah, bacana. Né? A compreensão de que se tem que apoiar a cadeia profissional do livro. Legal. Beleza, então. Mas é embrionária. Vamos ter que percorrer. Começamos a percorrer um caminho. É como eu estou dizendo. No primeiro quilômetro. É como eu estou dizendo, a facão mesmo, desbravando. Mas é isso mesmo. Ando. Obrigada, viu, Aurélio? Boa noite. Obrigada por ter participado aqui do programa, essa hora. Eu que agradeço vocês, a Metrópole. Eu sempre fui uma casa. Eu nunca fiquei famoso escrevendo livro. Mas o dia que eu dei a entrevista com o Rita Batista aí, no dia seguinte o pessoal olhava meu nome no supermercado e falou: tá vendo? Mas é verdade. O alcance da Metrópole não tem comparação. Você não viu ainda o efeito Érica Saraiva. Aguarde. Que você vai ver. Obrigada, Aurélio. Boa noite pra você, querido, viu? Boa noite. Quando eu voltar a Salvador, que vamos ver se a gente conversa mais aí. Tá? Vamos sim, com certeza. Tá, um abração, combinado. Aurélio. Beijo. Tá ok, um abração. Circulando.